Silo 43905, 547. Bravo, vou ir para o farol da Barra e reporta para a subida. Inicialmente, irá aguardar para a subida devido a tráfego de aproximação. Positivo, então já Bravo está ainda mantendo o seu voo na subida de um tá? É, quando estiver a subida da Barra, chama normalmente, então já Bravo. Azul 4462, desce para nível 050. Desce nível 050, azul 4462. Zulu November, desça para a 1500 pés. Autorizado e descida para a 1500 pés, Eco Zulu November. Centena para 0503154. Centena 0504, desce para o 0505. 0504. Azul 4462, desce para 3 mil pés, QNH 1008. 3 mil, ajustado no 0804462. 5627, prossiga. De autorização para Aracaju, conforme o repetitivo, o 5627. 5627, poderia confirmar o horário do seu plano? Ainda não tenho o plano. Poderia confirmar o horário? Ok, eu acho que é os 47, com certeza, os 47. Que gentileza a saída prevista, você teria aí? Confirmando o destino, é Aracaju? Confirma Aracaju, é os 47, tá? Ciente provável, Puca Jamo direto a Aracaju, a saída. Bravo. Após a passagem dos mesmos, irá autorizar, vai ser autorizada a solução a 4500. O objetivo vai manter no máximo no meu, tá aguardando a sua autorização a 4500, tamo de bravo. Gol no 807, reduza para 2009. Reduzindo 200. Então 3154, voa Duna. Voa Duna, 3154. Azul 4462, desce para 2010, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, é reportado estabilizado no ILS 4462. Oxané 6314, completa a aproximação, chama a torre 1186. 86, obrigado. Arizona 54, desce para 3010, ajuste no 08. 3018, 3184. Azul 4462, informa o tráfego 12 horas, 2 milhas, rumo oposto, está mantendo 1010. Isso, seguinte, 4462. Zero sete, veturação para sequenciamento, curva direita para o A230, o limite é o localizador. Direita 230, o limite é o lock. Tem Novembro, confirme a pista para o pouso. 35, cara. É pedido novembro. Sim. Você poderia confirmar o vento, por gentileza? Rumo 649, aguarde um minuto para cópia. Prepara da El Leda direto em Elos. Minuto. Rumo 649. Uno 80 graus, Uno 19. Azul 4462 completa, chama a torre 1186. 186, boa. Atinge 60, gol 1807. Está 3154, reduza para 1709. Está reduzindo para 1709, atingindo 3154. Gol 1807, desce para 4000 pés, QNH 1008, reduza para 1809. 4000 reduzindo. Patrulha, atingindo 90, já avisou com o campo. Aguarde transferência. Dan 3154, desce para 2000 pés. 2000 pés, November irá aguardar a passagem do Embraer 190, após ser autorizado o pouso. Chama agora a torre 1186. Azul 4065, chama Recife 1251. Azul 4062? Azul 4062, chama Recife 1251. 251, bom. Eco Zulu November, chama Torre 1186. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, achando o código 5015 e o controle de saída em 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, 190, opção 7. Saída Puca, depois Aracaju. Decola da 10 com curva à esquerda, 5015 transponder, 1208, controle, 5627. Transponder 5015, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Excelente, Otrito. O tipo 5627. Tipo 5627, coteja. Excelente, então a saída Puca, Jamo, após Aracaju. 5615, transponder. 5015, eu transponder 5627. 5015. Planejamento correto, chame pronto no, na posição 03 do pátio 3. Teste. 1649, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1649. Eu vou subir o terno e a Bravo. Nível autorizado 240. Realiza o perfil da saída da El Leda, após direto Ilhéus. Decola da pista 10 com curva à sua direita e o transponder 5561. Controle de saída em 120, decimal 8. Alfa Romeo Delta 240, que é bom, que é certinho da Elza, pode ir aqui, você coloca no certo, com tudo bem, você pode ir aqui, você coloca no certo, com tudo bem, você pode ir aqui, você coloca no certo, com tudo bem, você pode ir aqui, no portão 02 do Pátio. Amarei, quando pronto, bom, na minha casa. 3.007. 3.1807. Voo 807, reduza para aproximação. É o número 3. Tan 3154, controle. Responda. Inicie espera sobre Simbra, para aproximação do transporte de ferro. Espera em Simbra, 3154. Voo 807, inicie espera na presente posição para aproximação do transporte de ferro. Curva pela esquerda. 707. Brasília, Fox 2317, contact now Aracaju, approach 120.3. Seguiu 3.1807. Mantenha. Controle 3217 com informação papá, muito boa tarde. Então, 3217, adiciona a identificação, desce para 4.003, QNH 1908, chega da BOMP. 4.1908, BOMP, da 3217. Ok, Alfa e reportando 2 Juliette, eu dou 4.4.6. Tan 3154, controle. Prossiga. 3154, completa a aproximação após a espera e chama Torre Salvador no 186. Completa a aproximação após essa espera e 186, com a torre. No 807, completa a órbita. E prossiga na aproximação. Completa a órbita, se manter a aproximação no 807. Voo 807, desce para 2.000 pés. 2.807. Tamo em dia bravo, controle. Na escuta, bravo. Suba para 4.510, QNH 1018. 1018, 4.6, tango de abraço. Torre 1, tango de abraço. Torre 1, tango de abraço. Falta 2 minutos para mais, a mais sobrevoo. Seu trilhado vai manter os 3.500 pés. Mantenha, 3.500 pés, tango em dia bravo. Bravo. Salvador Approach, Capitão, object 5729, passing 216 down to 180, we have it, papa. Passing 03, we have it, passing 03. Sky Dance, standing 2 flat level 110, bomb for arrival. 110, bomb for arrival, passing 729. Boa tarde, Oxanema 326, idade descida. Oxanema 326, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari, voa Mari. Ok, identificou, descendo para o 050 na frente de Mari, esperando chegada Mari. Tango Via Bravo? Prossiga. Tango Via Bravo já terminou, vai parar em marcha autorizada, já voltando aos 500 pés. Tango Via Bravo, mantém a posição para a descida, ao manter 500 pés, irá ser autorizado ao cruzamento. Vai ficar em órbita e eu inspirar para descer quando o cliente teste chama para cruzamento. Tango Via Bravo. Salvador, Tango 3154. 3154, ingressa Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, Tango antes da Juliette, Tango 3154. Na frente, turno no 807. Gente, gol no 807, grata pela colaboração. Então, o tráfego nessa posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, está mantendo a órbita, descendo para 500 pés. Salvador, 3154, observando a aeronave da Gol com pintura da Varig puxando no 02, ingressa Juliette para o portão 08. Ingressa Juliette, portão 08, 3154. 96, qualquer dente descendo de flight level 060, Mari, arrival with 2509. This is 2509, go 1396, descend flight level 060, call again. Controle, Tango Via Bravo. Prossiga. Tango Via Bravo, já descendo, senhor, autorizado, vai comprando o guardador estelado. Já pode direto para Limar. Tango Índia Bravo, ao passar no meu pé, está autorizado a Prode Interlagos e após em Rimar. Positivo, Tango Índia Bravo. Até 326, desce para 3 mil pés, quem negar 1 no 08. 3 mil pés, ajustado no 08, né? 326. Posição 3217, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 14 milhas, rumo oposto, um helicóptero está passando 1 mil pés para 500 pés. 3217. Paulo Salvador, voo 949, para o táxi de BOB 1902, alternativa 202, alterna, não era assim. Sobrevoo aqui em Sete. De 2 minutos após 7 para demais. Então, grande abraço, está autorizado o sobrevoo 10 para 500 pés. Eu estou no radar 900 pés agora. Papá, está no ponto ideal. Positivo, vai para 500 pés, então grande abraço. Mike Fox Sierra, controle. Mike 5729, descendant to 4000 feet, Greenwich 1018. Negative, maintain arrival. Alright. 3207, pode prosseguir para 1700, condições visuais? 3207, autorizado no 1700 pés. Voa para Simbra. Reposta autorizada. 3217. Alfa Vitor Juliette, acione código 0151. Mantenha as condições usuais. Farol, mantenha 1 mil pés no corredor forte. E reposta Interlagos. Primeiro nome chamou o Saulo Salvador. Mike Fox Sierra. Aciona a identificação, desce para o nível 050, voa Ponte para a chegada Ponte. 050 na Ponte Ponte, solicita a PRO do VOR para a posterior modificação. Gente, Mike Fox erra, mantém a PRO do VOR. Obrigado. Torre, controle 1, Jabravo, chama o Jabravo. Prossiga. Chama o Jabravo, já tem sobrevolta, agora vai com o PRO do corredor de lado. Após curva direita com o PRO de lado, chama o Jabravo. Gente, da Mídia Brava autorizado, reporta da Vertical de Paris. Paris reportará Bravo. É 326, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2 mil pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, 6326. Juliette. Alfa, reportará de 2 Juliette. Sendo 500 pés, não interfere na aproximação. Grato. Go 1396, reduce 2209. Reduce 2209, go 1396. Sado, tá 3207. Então 3217, completa a aproximação, chama a torre 1 no 86. 86, bora. Controle Salvador, boa tarde, voo 1649. Voo 1649, boa tarde. Contato radar, sobre a mantenha 240, após 2 mil pés, voa Lida. Minha atenção para 240, após 2 mil pés, voa Lida, direto, voo 1649. Tango Índia Bravo, desça para 500 pés, recebo 900 pés no radar. Positivo, Bravo. 1396, vector 5 space, turn left heading 010, the limit is localized course. Turn right. Turn left, 090, limit is localizer, go 1396. Go 1396, turn left heading 010. 010, turn left, go 1396. Check 5729, reduce speed 180 knots, and 3006.81018. 3006, speed 180 knots, left at 5729. Camisa Bravo, chama Terra Salvador 1186. 1186, Camisa Bravo agradece o controle, tá? Go 1396, passing flight level 070 to flight level 061. Go 1396, send 4000 feet, QNH 1018. 4000 with QNH 1018, go 1396. Controle, o Chanel 6326 está estabilizado no IADS, batente. Oceané 6326, completa a aproximação, chama a torre 1186. 1186, bora. Object 5729, send 2000 feet, clear the LS final, report status. 2000, X-ray, object 5729. Salvador está... Go 1396 to intercept to localize the course, turn right heading 050, report established, descend 3000 feet. Descend 3000 feet, go 1396, turn right, heading 030, go 1396. Negative, turn right heading 050. Correcting, go 1396, turn right, heading 050, go 1396. Ingresso a Juliette para a área remota do Pátio 1, inicialmente remota 1 ou 3. Atento à sinalização.